Obrigado, boa noite. Nós somos o INE, lá de Sorocaba. Prazer estar aqui com a galera do Enxame, fazendo essa noite com vocês, daqui a pouco Supersônica. Vamos aí. Thank you. por um instante do aqui fora. Tudo pro coração mudar neste mundo. Thank you. obrigado, muito obrigado. Essas músicas que a gente tá tocando essa noite estão no nosso segundo disco que a gente lançou no começo do ano e tá trabalhando ele nessa turnê esse ano todo. Chama-se A Caixa do Macaco. Quem quiser ouvir o disco, o nome do MySpace não é da INE, é do disco. MySpace.com/caixa-do-macaco. Chama Bandeira de Oderitz. Apareceu. Essa foi a banda aí. Satisfação tocar em Bauru. Valeu pra galera que recebeu a gente lá na Enxame. E esta musiquita se chama Tchê. Thank you.